620 estabilizado, aliás. Vou no 620, chame a torre, 118.95 e tem um bom posto. Obrigado, 118.95. Oi, Salvador, vou no 620. Vou no 620, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre. Aguardando pista livre. Vou no 966, mantenha o ponto de espera. Mantenha o 966. Do 2789, direita para 4 mil pés com ajuste no 093. Sou padrão, no 093 até 4 mil, até na Pro 230, limitado pelo localizador. Oxe, é você. Ocean S6355 airborne at 04, call now Salvador Departure 120.80, have a nice trip, sir. 120.80, Departure, Ocean 6355, good afternoon. Papa Romeo Zulu, Delta Lima, na vertical da RMA, inicie 360 com curva pela esquerda, reporte ainda interceptando o final da 17. Entendi, poderá reinterceptar o Zulu, Delta Lima. Voo no 620, vento 140 graus, 10 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Reporte, 620. Azul 2789, curva esquerda pro a 190, seu limite permanece o localizador. Sua esquerda, 190, 190, limitado pelo localizador. Até 4 mil? Irmão. É 4 mil, 189. Salvador Departure, good afternoon, Ocean 6355. Força aérea 2550, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda pro a 360, seu limite é o localizador. Esquerda 360, localizador, vetoração 6550. And 6355, radar contact, climb level 360, flying head, Leda intersection. Okay, flying heading. Flying heading, Leda, Ocean 6355, climbing, flight level 360. Força aérea 5955 para o localizador, curva esquerda para o A160, informe estabilizado e desça para 2 mil pés. 5955, esquerda, 160. Do 2789, reduza para 1970 nós, vai seguir tráfego à sua esquerda, mantendo 3 mil pés em descida, é um super tucano. Gente, mantendo 190, desce até 4 mil, tem um tráfego de casa. Reduzindo para 1970 nós. Do 6918, complete a aproximação e chame a torre Salvador, 11895. 295, obrigado, tchau. Atingindo 050, Força Aérea 2550. Força Aérea 5955, complete curva esquerda pro 130, informe estabilizado. Guardando 692. Romeu Zulu Delta Lima, desconsidere a informação de aproximação, realize novo 360 com curva à esquerda, reporte interceptando o final do 17. Gente, reiniciando. Gol no 620, solo 07, libera a direita, solo 121, decimal 9. 219, graus. Guardião 07, avistado, autorizado pouso direto no Graer, movimento 120 graus, 109, reporte solo controlado. Portará controlado, 07. Pode ter condições de interceptar nessa prova? Afirma disso. Até a liberdade é quanto? Autorizado interceptar nessa proa e desça para 2 mil pés, o azul 2789. Intercepta nessa proa, está interceptando no momento. Sim, Matheus, desça para 2 mil pés. 2 mil, espontará estabilizado, 2789. O azul 2789 reduza para aproximação. Tráfego à sua frente está com ground speed de 150 nós. Está reduzindo. Já agora 160 vai reduzir mais. 169-18, vento 120 graus, 10 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Informe estabilizado. Direita 070 para 2 mil pés, reportar estabilizado 2550. Condor 22 está reautorizado para 4 mil pés com ajuste no 0 no 3. 4 mil pés, condor 22. Força 5955, tem condição de manter a indicada até o externo? Guardião 07, sala 09, frequência livre no corte, boa tarde. Sinal de 3 milhas, Zulu, Delta Lima, visual com Oscar. Gente, Papa Romeu, Zulu, Delta Lima, o vento 120 graus, 10 nós, tem livre pouso, pista 17. Gol 1966, autorizado a alinhar e manter após o azul na cortiça. Ele mantém a alta do 9. Ricardo, deixa a torre em Salvador, 118.95. Circulado 118.900. Confirma. 28 azul, 2789, estabilidade. 2789, completa sinal do procedimento e chame a torre Salvador, 118.95. Completa 18.95, até mais tarde, obrigado. Azul 6918, solo 10, libera a direita na Fox, solo 121, decimal 9. 219, 6998, obrigado. Gente, mantém a posição, hotel Gilete Serra. 2 Salvador, azul 2789, boa tarde. 2789, boa tarde, número 2 para pouso, continua a aproximação e aguarda a pista livre. Guardando a pista livre, 7 milhas para cima. Gol 1966, ao vento 120 graus, 10 nós, livre decolagem da 10. Livre decolagem da 10, 966. Bom Salvador, Fotéria 5955, estamos avançados. Fotéria 5955, continua a aproximação, Boeing da Gol iniciando rolagem, pista 10, aguarda a pista livre. Fotéria 5955, aguarda a pista. Papa Romeu Zulu Delta Lima no solo aos 1-1, confirme o pátio destino. Poderia confirmar a informação, Zulu Delta Lima? O Zulu Delta Lima, informação, a transmissão está saindo com forte apito de fundo, só a torre não consegue entender, ok? Zulu Delta Lima, prossiga até a cabeceira 35, reporte à esquerda da Lima, liberando a pista 17, o Zulu Delta Lima. Oi, Salvador, é azul 4118, muito boa tarde, ponto espera da 10, pronto. Gente, mantém o ponto de espera, azul 4118. Mantém, azul 4118. Confere 5955, cheque trem. Trem baixou pra lá. Confere 5955, bip checado, autorizado pouso, pistão 10, vento 1110 graus, 099. 5955, autorizado pouso. Gol 1966, decolado aos 12, controle 120, decimal 8. Tenha um bom voo. 208, gol 966. Zulu Delta Lima, como recebe a torre? Confirme o pátio. Pátio 5. Gente, prossiga via Mike, reporte no ponto de espera da Quebec, o Zulu Delta Lima. Hotel Juliette Serra, alinhar e manter, cabeceira 17. Vou para o nível 370 na saída Puca. 370, saída Puca, 966. Puxando é 6355, at level 1. 60, contact no Recife Center, frequency 125.1 e for level 133.25. Ok, Ocean 6355, contact now 125.1 and secondary 133.25. Thank you. Espera 2550, reduza para aproximação e chame a torre Salvador 118.95. Reduzindo para aproximação 118.95. Só acima, baixado e travado. Gente, o azul 2789, tráfego número 1 tocando a cabeceira 10 agora, guarde pista livre. Adando pista livre 2789. O Papa Romeu Zulu Delta Lima autorizado cruzamento da 17 até o 45, ao estacionar na frequência livre. Dois Salvador, boa tarde, passando 2550, transfere. Lucero 2550, boa tarde, número 2 para pouso, continua a aproximação e aguarda a pista livre. Número 2 para pouso, aguardando a pista livre, 2550. Lucero 5955, no solo aos 14, libere à esquerda na Taxway Hotel. Desconsidere, visual que ultrapassou a torre, prossiga em frente, libere na Eco e mantenha a escuta da torre até a Taxway Delta. O Lucero 5955, Eco, Alfa até a Delta. 5955, libere a pista na Eco, mantenha a posição, chame 121 no decimal 9, o solo, Procéria 5955. 5955, chama 121 no decimal 9. Para o localizador, curva esquerda na proa 150, autorizado ao final do ILS, informe estabilizado. Esquerda 150, informaremos estabilizado. A posição, aguarde para a decolagem. Chame 121 no decimal 9, Força Aérea 5955. Condor 22 ultrapassou o lote, está retornando. Visual com a pista no carro. Condor 22. Azul 2789 no solo, azul no meia, libere a direita na Eco, mantenha a posição antes da Alfa e chame solo. 121 no decimal 9. Eco antes da Alfa, 219, graças. Aérea 2550, vento 120 graus, 09 nós, autorizado pouso, pistão no zero, cheque o trem. Livre pouso para o Aérea 2550, sem estar baixado e travado. Hotel Juliette Serra, informação, Embraer 145 da Força Aérea, 2 milhas e meia da cabeceira 10. O 22 está passando Bruna, completa final do ILS, chame a torre Salvador 118 decimal 95. 118.95, obrigado, até a volta. Força aérea na curta da 10? João, passando 18. Após a passagem do tráfego, alinhar e manter, prepare-se para a decolagem 5 autorizado. Alinhar e manter após a passagem do aeronave, 2418. Ou 1966, chame agora a Recife, frequência 12685 e alterna 12545. 2685, alternando 2545, 966, né? à esquerda por parte de autoridades, à estação da frequência livre. Essa é a frequência livre. Oi, Salvador. Boa tarde. Condor 22 passou externo, tem baixado travado. Continua a aproximação, aguarda informação de pista livre, o Condor 22. 22. Azul 41118, autorizado a decolagem pista 10, vento 1110 graus, 089. Autorizado a decolagem, Azul 41118. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, decolado 119, proa do farol de Itapuã, controle 120, décima 8, tenha um bom voo. 1201, segurado. Boa tarde, Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, corredor Axé, 1000 pés, informe no Farol da Barra. Senhor, estou chamando o Farol da Barra, Hotel Juliette Serra. O ponto espera pronto, voo no 097. Gente, mantém o ponto de espera, voo no 097. Condor 22, o vento 1110 graus, 099, autorizado pouso, pista 10, cheque trem. Autorizado pouso, trem baixado travado, Condor 22. CTR, quando possível, você chamar de pouso. Negativo, vai chamar quando livrando o CTR. Colado 220, chama agora o controle. 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, azul 4118. Pouso aos 40 da presente. 1940. Tarde, passa 1410. Boa tarde, azul 4118, está em contato radar na decolagem, suba para o nível 360, autorizado Elefa. 360, autorizado Elefa, na presente azul 4118. No 097, autorizado alinhar e manter, cabeceira no zero. Alinha e manter, no 097. Condor 22 no solo aos 22, libera a direita na eco, mantém a posição antes da alfa e chame o solo, 121 no decimal 9. Libera a direita, chama o solo, 1219, obrigado, até daqui a pouco. Gente, Papatango Golf, Mike Alfa, autorizado ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. O 1097, autorizado a decolagem pista 10, vento 120 graus, 109. Leve decolagem, capteira 10, voo 1097. 0097, decolado aos 22, chame agora o controle 120, decimal 8, tenha um bom voo. 208, obrigado. Sané 6314, boa tarde, acione a identificação, voe direto Duna, desça para 3 mil pés com ajuste padrão na 093. Desça para 3 mil, ajudado padrão, voa Duna, Sané 6314. Gente, mantenha a posição, Golf Mike Alpha. Controle Salvador, gol 1097, decolou. Na sua escuta, passando 3500. Uno 097, boa tarde, contato radar, suba para o nível 240, autorizado direto telefone. Direto telefone, subindo ao 240, gol 1097. Tango Golf Mike Alpha, autorizado a decolagem pista 17, vento 120 graus, 099. Tango Golf Mike Alpha, decolado aos 27, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 08, obrigado, vai aprovado. Boa tarde, Golfo Mike Alpha. Suba Mike Alpha, é o controle. Contato radar, suba sem restrições. Boa tarde, sem restrições. Ciente, helicóptero Hotel Juliette Serra, frequência livre. O Gol 1097 Recife deseja saber qual é a aerovia do seu voo. Aqui foi autorizada pelo tráfego Salvador, foi a Upper Zulu 221. Upper Zulu 21, ciente. Voa Nelefa, chame Recife 1288. 228? Afirmo. Grato. Mike Alfa, direto pro Quisto. Pode fazer o favor, Mike Alfa. Response to 550, go ahead. Alpha to Brasília, level 360, red call. Roger, to 860 ground, 121 decimal niner. Pirâmide 314, detonação. Esquerda proa 040, desça para 2000, limite localizador. Oceano 6314. Esquerda 040, limite localizador, desceu para 2000. Oceano 6314. Mike Alfa, tráfego posição 12 horas, 10 milhas, rumo nordeste, aeronave da Avianca Oceanair, em descida para 2 mil pés, sendo vetorado para o ILS. Informação para o Golfo, Mike Alfa. Oceano 6314, está passando agora 4.800 para 2.000 pés, direita 080 para o localizador, livre LS, aguarde transferência. Direita 080, livre LS, aguarde transferência, 6314. Azul 4206, controle autorizado. Chega da Mari, desça para 5000, ajuste 1093. 6314 estabilizou? Estabilizado, 6314. Pierre, chega o trem, chame a torre, 11895. Chama a torre, 6295, chame 6314. Boa tarde, chame 6314, ILS, pista no zero. Chanel 6314, boa tarde, continua a aproximação, reporta passando, marca 2 terra. Boa tarde, espera no Chanel Ciente, tráfego avistado, autorizado pouso vistão no zero, vento 1110 graus, 099, Chané 63, 1 baixo. Autorizado pouso no zero, Chané 63, 1 baixo. Azul 4206 está passando Mari, altitude 10000, desça sem restrições para 2000. Boa tarde, bom 869, desça para 8000 pés, a chegada bom e ajuste 10093. Chegada bom para 8000 pés, 2550, clear to join on the runway 10, taxi via runway until the threshold 10, coming back lined up and ready for takeoff. Puxa da 6314 no solo aos 42, libere a direita, chame o solo 121 no decimal 9. Pé direito, 219, chame a 6314, boa. Azul 4202, estão utilizando a aproximação em LR. Sim, estamos utilizando em Salvador. Salvador, boa tarde, com o novembro, passarei do 2231. O 231 é o controle Salvador, voo ITAP, chame para descida, me empresa. ITAP, 2231, me reportará. Boa, 3560, transfere, informação November. 3560, desça para 190, vou ITAP e aguarde. 390, traço guarde. Brasília, 4550, abort your takeoff, now maintain position due to animal on the runway reported by Go Company on the taxiway Alpha. Maintain position. Roger, maintain position. Com 869, na vertical de Alagoinhas e autorizado para 5.869. Azul 4206, cachorro na pista, reduz a velocidade. Mantenha 190, tráfego à esquerda, 170. Gente, o Gol 1884 mantém o ponto de espera. Para informação, foi reportado um animal, um cachorro, na pista 10. Aeronave na cabeceira alinhada está aguardando. A viatura da Infraero vai ingressar na pista para fazer uma revisão. Mantém o ponto de espera. Maravilha. Azul 4206, existe a possibilidade de entrar em espera. CD 2231 abandonou o nível 170. CD 2231, Salvador. Detonação, esquerda pro 050. Esquerda 050. 3560, 60 milhas, desça para o nível 1110. Seria 2231, em caso de falha de comunicações, voe para Simbra Magnética 120. Escola Simbra 120, a Magnética. São 3560, ajustado 10 no 3, desça para 6000. Ajustado 10 no 3 para 6000, são 3560. Sul 4206, aproxima-se de Duna. Lúcio Duno, 4206, o que que faz seu óbito em Simbra? Aguarde um momento. Azul 420B, entre e espera em Simbra. Positivo, óbvio em Simbra, mantendo 2000 para 2000. Para as aeronaves da escuta, nós temos cachorro na pista, o Infraero está fazendo a verificação, é previsto espera, vamos reduzir a velocidade. 3560, sentido. O 869 desça para 3000. Vai ser o número 3 quando a pista for liberada. Tio pelo palco, desde a altitude inferior. Ok, 3000 no 869. No 3560, número 3 para aproximação. 3560, número 3 para aproximação. Período 2231, número 4 para aproximar. Número 4, já está 2231, sim. 7 passaredo, já está reduzindo. Seu hotel Ian, Salvador. Seu hotel Ian, que desça para 5013, chegada boa. Para as aeronaves na escuta do controle de Salvador, a pista acaba de ser liberada para aproximação. Azul. Azul 4206 tem condições de prosseguir? Já iniciou a órbita aqui, vai fazer então o 360 e prossegue para o ILS para 2020. Positivo, está liberado a altitude para 1700 pés, com giro pela esquerda para interceptar a final da pista 1 a 0. 1800 para 2020. Voo 1869, voo Iduna. Duna 869. Período 2231, voo Iduna. 2231, voo Iduna. Airborne S50, canal Salvador do Porto, 120.8, have a nice trip, sir. 108, good job, no problem. Puff Mike Alpha, aguarda. Salvador, Airforce 550. Airforce 2550 control, right again, taxi procedure clear. Procedure clear, Airforce 550, climb flight level 3770. 0869, desça para 2000. 3089. Para 3560, desça para 3000. São 3560 o controle, desça para 3000, vem 13. 3013, 3560. Torredo 2231, voando Duna, desça para 4.013. 4.000, alguma velocidade que o senhor deseja? 220 nós. 4.220. Azul 4206, visual com a cabeceira? Visual estabilizando. Positivo, cheque o trem, torre 1895. 295, vem agora. Boa tarde, 4206, estabilizado, LS baixado e travado. Azul 4206, boa tarde, tráfego avistado, Boeing da Gol agora iniciando rolagem na 10, continue a guarda pista livre. Aguardando, 4206. Tune 2222, e qual é a sua procedência? Sim, o senhor está a 1500 pés, prossiga via corredores, chame no través de Vera Cruz, o senhor vai pousar em Camaçari, Jauá. Sim, prossiga via corredores e chame passando Paripe, câmbio. Muito nóis. Paciente livre pouso, 4206, baixar travado. Nada entendido. Santo 3560, vetoração para sequenciamento. Curve à esquerda, vou ir na proa 40. Esquerda proa 40, até 3560, limite? É o lock. Lock é limite. Portão 3217, visual põe praia da Azul, final do ano zero. Ah, após a passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter, cabeceiro no zero. Então 3217. Feita após a passagem, vem manter. Controle 1884 na sua escuta, na FUCA. 1884, transponder 5515, contato radar, prossiga como autorizado. Perfeito. 5515, gente. Está passando no Golfo Mike Alpha, Alpha, chame Recife 1288. O 1869 está autorizado em ILS. Autorizado, acordado estabilizado. Afirmo, quando 2-2, após a passagem do Embraer da Azul, autorizado o cruzamento, na Delta, mantém a posição, chama ao solo novamente, 1-2-1, no decimal 9. Cruzamento... 2-1-3-1-4-5, para o ponto 0. Mantém o ponto de espera da 3-1-4-5. Manterei. Azul 4206 no solo ao 55, libera a direita na Fox, 1-2-1 no decimal 9. Fox 29, obrigado, boa, para os eventos. Para 3000-2231. Estabilizando o visual com a pista, agora 869. 869 na final, cheque o trem, torre 1-1-895. 6-9-5-10. 8-9, autorizado a decolagem, pistão no zero. Tem que ser autorizado para o 3-2 e na 7. Então, o Yankee disse para 4.000 com ajuste 1-0-1-3. 4-0-1-3, na tela da Yankee. Gol 1869, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, pistão no zero. Continuando aguardando a autorização de pouso, 89. 288, Apple. 3560, localizador em aproximação, 7 milhas por externo. Chame a torre, 1-1-895. 1-1-895, boa. Boa. 1-7, decolado aos 5-6, chama agora o controle, 1-2-0-8, tem um bom voo. 2-0-8, obrigado. Voo 1-8-6-9, o vento 1-2-0 graus, 1-0 nós, autorizado pouso, pista 1-0. Livre pouso, 1-8-9. Controle, eu sou 3297, decolou perfil da EL. 3297 é o controle, contato radar. Zero ao controle, boa tarde. Ajuste V13, desça para 4000 e voe direto Duna, fui ali. Direto Duna, desce para 4000, ajuste V13, está pressionando zero. Controle, o 3217, poderia voar na fila de Mótima? Está autorizado, voa Leda após Leda Mótima. Mótima está fora da área de jurisdição desse controle. Gente, vou direto Leda, 3217. Passaria do 2231, desça para 2000, autorizado ILS. 2000 autorizado, reportará. Gente, autorizado o táxi, reporte na Oscar para ingresso cabeceira 17, Guardião 09. Acione 0125 e chame para ingresso na zona de controle. Salvador, boa tarde. TAM 3560, estabilizado ILS da Delta. Gente, TAM 3560, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre. Aguarda só pensadeira, obrigado. O TAM 3145 decola sem parada, ok? Gente, o tráfego na final já passou o marcador externo, mantém o ponto de espera, 3145. Ah, certo. 1869, no solo ao 59, libera a direita, solo 121, no decimal 9. Direita 219, boa noite, 69. Perceptando agora. 5 milhas e meia para o externo, reduz a checa 3, chame a torre, 11895. Reduzindo com a torre, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, 2231, passarelo vai passar a dona. Gente, número 12 para pouso, continua a aproximação e aguarda a pista livre. Passarelo 2231. Ok. Trulha 04, na escuta, prossiga. Serra Hotel Yankee vai pousar na pista 1-0. Gente, o Patrulha 04 é posto pronto para a decolagem. 560, vento 120 graus, 099, livre pouso, pista 1-0. Livre pouso na 10, 3560. Patrulha 04, decolagem com proa norte, o vento 120 graus, 099. Informo o Airbus da TAM agora pousando pista 1-0, proa norte sem interferência com o eixo da 10, o Patrulha 04, reporte fora do solo. Hotel Juliette Serra. Alinha e mantém, cabeceira 17, Guardião 09. Hotel Yankee, desça para 2000, Rui Duna. 2000 na frente de Duna, o Hotel Yankee. Tá fora do solo, Patrulha 04. Gente, Patrulha 04, acione no transponder 0112 e aguarde transferência de comunicações. Para boa. Gente, vamos passar 1-0-1000, vai reduzir para 2209, K3, 1-0-0. Na Eco, chame o seu aluno 21 decimal 9. 1-2-1, né? Vendo direita na Eco, 3560. Sierra Drone. Otherwise, you received information in November. Aeroporto Internacional de Salvador. Informação, November. 1700, Zulu, vento 1, 50, graus, 12, nós. Visibilidade maior que 10 km. Céu parcialmente nublado. 2000 pés. Ajuste de altímetro, 10, 13. Nível de transição, 0, 50. Temperatura, 29 graus. Procedimento ILS. X-ray para a pista 10. Pista em uso 10. Rádio farol Salvador inoperante. Controle Salvador 120 decimal 80. Torre operando na frequência 118 decimal 95 solo e tráfego 121 decimal 90. Atenção taxiway Alpha interditada entre taxiways Juliet e Índia. Aeronaves com destino ao pátio militar contactar operações Salvador 122 decimal 5. Bando de pássaros nas vizinhanças do aeródromo. Informe que recebeu informação November. Salvador International Airport. Information November 1700 Zulu. Wind 150 degrees. 12 knots. Visibility more than 10 kilometers. Yeah, 0. 500 pés. Confere, patrulha. Ah, pegou aqui, senhor. 9 degrees. ILS X-ray. Procedure for runway 10. Eu Delta November, helicóptero decolado de Salvador, no setor norte do campo, a 500 pés, câmbio. Sim, bem demais, não.